Fique agora com Raimundim na Líder. 2 horas de dicas e reportagens para você viajar, comer, dirigir e mais entrevistas, experiências e música na medida certa. Raimundim na Líder com Marcelo Ferri, Michele Montemor, Josiel Carvalho e Ricardo Cirilo. Na apresentação, Hamilton Trevisan. 7:08. Muito bom dia para você que está aí na sintonia dos 98.3 e também pelo aplicativo da rádio que é demais, pelo liderfm.com.br, começando mais uma edição do Raimundim na Líder. Vamos já acionar aqui a nossa equipe de hoje, um tanto quanto desfalcada, mas vamos fazer um programa especialmente para você, com dicas especiais para você viajar, comer e dirigir, ficar por dentro nesse sabadão. Josiel, muito bom dia. Bom dia, Milton, bom dia, Ricardo, bom dia, ouvinte. Hoje nós estamos desfalcados de os laterais esquerdo e direito aqui no nosso programa. Devido ao jogo violento Brasil e... O jogo Brasil foi tão violento que contundiu nossos companheiros. Mas é um prazer mais uma vez estar aqui, mais uma edição do Raimundina Líder. E fique ligadinho aí que o programa está saborosíssimo. Ricardo Cirilo, muito bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Milton. Bom dia, José. Bom dia, Michele. Bom dia, Marcelo, que estão lá em Ribeirão Preto participando do Rally, né, organizado pela equipe da Mitsubishi, né, José? Parece que é um evento bacana que eles foram convidados a participar. Na medida do possível, a gente vai tentar colocar eles ao vivo aqui no programa para trazer as informações desse evento muito bacana que está acontecendo lá em Ribeirão Preto. Muito bem, ó, lembrando que você pode participar do Raimundim, você pode ir direto na nossa fanpage Líder Rio Preto. Hoje está valendo kits para você, tem camiseta, copo e caneta personalizados aqui da Líder FM, mais par de ingressos para Cinépolis e ainda suco prátis, tá bom? Durante o programa aí você pode também mandar o seu WhatsApp, não é isso, Josiel? Exatamente, é o 981-36-2140, 981-36-2140. Muito bem, agora 7:09, vamos começar com os destaques desse sábado. Exatamente, nesta manhã de sábado, que antecede aí o Dia das Crianças, o Raimundim traz um monte de reportagens com elas, as crianças. Então, conversamos com uma turminha que, apesar de pouca idade, já mostra talento na arte da culinária. E o programa também traz hoje um bate-papo bem divertido com o Yuri Farias Garcia, no auge dos seus 7 anos. E vai falar um pouco aqui do que ele adora viajar com os pais, o casal de jornalistas Júlio César Garcia e Ayla Farias. Júlio César Garcia, que é um dos nossos melhores jornalistas, dos melhores textos de Rio Preto. E também tem uma entrevista com MC Sofia, de 12 anos, né? A nova estrela do hip hop nacional, contou pra gente sobre experiências que a música tem lhe proporcionado. Ela se apresenta no Sesc Rio Preto neste domingo. Vale a pena conferir, hein? E tem o nosso casal preferido, tem Marcelo Ferri e Michele Montemor ao vivo lá de Ribeirão Preto. Já eles explicam pra gente o que é que eles foram fazer por as bandas de Ribeirão. Muito bem, 7:10, aumenta o volume, fica ligado aí, está no ar o Raimundim na Líder. Líder é demais. Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, "You are right. Oh, I must be fine, 'cause my heart's still reaching. Come and kiss me by the riverside." Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. Red hair with a curl, mellow roll for the flavor, and eyes of pink. Can't keep away from the boy, that two sides on my brain need to have a meeting. Can't think of anything to do, my left brain knows all love is fleeting. He's just looking for something new. I said it once before, but it bears repeating. Oh,

na Líder 7 e 18. Tem que desanunciar. Tem que desanunciar, chefe. Com Pizzicato Five de Tóquio, no Japão. Twink quer dizer Ramoso. Ramoso é que tem muitos ramos. Ah, tá certo. E antes, né, com Joss Stone, de Londres, Inglaterra, Fell in Love with a Boy. Muito bem, mais fácil essa. Essa é. Pegadinha do Marcelo Ferri para Ricardo Cirilo. Mas nós aprende aqui. Opa, eles viajam e deixam os rastros da sacanagem. E agora nós vamos falar sobre automóveis. É isso? E o resumo? O resumão é aí? Você tem notícia de um francês aí ou não? É, resumo de notícias, né? É um resumo de notícias, nós vamos começar com automóveis. Dirigir é bom, dirigir, né? Dirigir é bom demais. Tem umas amigas que estão dirigindo agora. Ah, é? Aqui pela nossa BR-153. Beijo, meninas. Boa sorte na sua chegada lá em Uberlândia. E cuidado com esta rodovia. Boa diversão. Ouça a gente, mas não se desligue. Lembrando que o esporte reúne os grandes amigos. Exatamente. E um francês, Ricardo, criou um carro movido a ar comprimido, chamado de AirPod. O automóvel é fruto de um trabalho de mais de 2 décadas. Ele ganhou mais visibilidade após ser licenciado nos Estados Unidos e ter recebido um investimento de US$5 milhões. O AirPod foi pensado para ser usado nas cidades, já que o intuito é contribuir para melhorar a qualidade do ar e a mobilidade urbana. O preço precisava ser acessível e, mesmo com toda a tecnologia envolvida no carro, ele deve ser comercializado a US$10 mil. A empresa norte-americana Zero Pollution Motors, é isso, Ricardo? Você que é mais... Zero Pollution Motors, ou seja, zero de poluição, né? Exatamente. Motores com zero de poluição. Extremamente importante. A empresa é responsável por financiar o projeto. O AirPod é um carro compacto, mas pode transportar até 3 pessoas, incluindo o motorista. Ele pesa apenas 217 quilos e chega a 80 quilômetros por hora. De acordo com os fabricantes, a autonomia dele é de 128 quilômetros. Ainda anda bem, né? É um carro que podia popularizar, né? Que é meio complicado, mas seria interessante. José, e a Nissan iniciou oficialmente as vendas do lendário super esportivo GTR no mercado brasileiro. Ele é um dos veículos de produção em série mais rápido do mundo e é reconhecido por bater recordes de tempo nas mais tradicionais pistas. Seu motor é um 3.8 V6 biturbo montado em Yokohama, com processo totalmente artesanal em uma sala livre de poeira e outras impurezas. São 572 cavalos de potência e velocidade máxima de 313 km por hora. Conhecido como Godzilla, ele será vendido somente sob encomenda pelo preço de... Michelle e os preços dela, né? R$900 mil. Pequena bagatela. A entrega do modelo, que é produzido no Japão, demora até 4 meses. Isso é bacana, né, José? Os apreciadores da velocidade. O duro que aqui você não pode... Mas eu 100, né? 120? Eu não entendo muito essa lógica, né? Se você faz um carro aqui pra andar 300... Carro mundial, José. Isso já tá explicado. É um carro mundial. Então, na Alemanha tem as autobahns, as autopistas, que você, a faixa da esquerda, você pode desenvolver a velocidade. A essa velocidade. Rapaz, então é como é um carro mundial, justifica aí a... Como é que, eu não tenho dados sobre isso, né? Até uma coisa interessante para pesquisar, mas qual seria o índice de acidente, será, num espaço desse? Será que é... Vamos anotar e passar para a nossa redatora, Michele, que vai trazer essa informação no próximo final de semana. Porque a 300 quilômetros por hora. Corajoso, hein? Na reta, né, José? Na reta só bate na reta quem tomou alguma coisa. Mas também 572 cavalos de potência, né? É. É um carro muito seguro, tem muita estabilidade, né? Então é um carro muito complexo. Complicado se os 500 cavalos encontrarem um cavalo na rodovia. Uma égua. Não é o caso aqui nas pistas alemãs, eu acho. É, pode ser, tomara. Oxalá que não seja. Agora, se pegar uma BR aí, ele não vai encontrar um cavalo, ele vai encontrar um buraco, né? Aí ele vai parar no meio do mato. O mais complicado das BRs aqui não é nem os buracos, são as antas dirigindo, né? Luciel, tem notícia sobre a Chevrolet também, né? A Chevrolet anunciou, é isso aí, Milton. A Chevrolet anunciou mais uma de suas atrações para a edição 2016 do Salão de São Paulo. Salão de São Paulo que acontece de 10 a 20 de novembro no São Paulo Expo, na capital paulista. Será a nova geração do hatch médio da marca, que manterá o nome Cruze Sport 6. Ele ganhará novas tecnologias como o motor Turbo Flex com injeção direta de combustível e sistema stop-start. Terá ainda acabamento e equipamentos exclusivos para reforçar o estilo esportivo do produto no mercado brasileiro. Eu vou, hein? Você vai. Salão eu vou. Eu conheço um pessoal aí do Raimundinho na Líder que vai estar presente nesse evento. Vai estar presente lá. E vai trazer aí tudo fazer em primeira mão. Todas aí, as novidades do Salão do Automóvel em São Paulo. Agora no mês de novembro. Começa dia 8 e dia 9 para a imprensa, né? E de 10 a 20. De 10 a 16. 10 a 20. 10 a 20 para os apreciadores. E é um evento que é extremamente importante, acho que dos mais importantes no país, né? Que tem tudo sobre tecnologia, prevenção, tudo que todos os temas e assuntos ligados a automóveis, desde quem dirige, quem não dirige, desde o carro que fica parado, o que você imaginar, eles têm algo para explicar, para tirar dúvida. E se deliciar, né? Se deliciar, automóveis é uma das paixões do brasileiro, acho que é uma das paixões do humano mundial, né? Não tem uma pessoa que não gosta de automóvel. E essa notícia que eu vou dar é para aquelas pessoas que optam em viajar de carro ao invés de avião, né? É falando que viajar de carro está cada vez mais fácil. É para simplificar ainda mais a jornada, existem inúmeros aplicativos de celular que ajudam desde o planejamento até o percurso. Confira alguns apps que não podem faltar no seu smartphone antes de cair na estrada. A primeira dica é o álcool ou gasolina, chefia. Ideal para quem sempre fica em dúvida se vale mais a pena abastecer o carro com álcool ou gasolina. Outro aplicativo interessante é o Viagem de Galera. Bom para quem vai viajar com mais gente e quer dividir as despesas como combustível, pedágio, bebidas, supermercado e onde parar. O outro, né, aplicativo é o Onde Parar. Encontra uma vaga ou estacionamento bem localizado. Confira a lista dos aplicativos lá no nosso site raimundin.com.br. Ah, legal, né, José? Eu acho que é a tendência, né, tipo de ação, esse tipo de... Estamos saindo só dos aplicativos de localização, que é o Waze, que é o Google Maps, e estamos indo para aplicativos de informação, onde que você facilita, se hospedar, né, facilita as viagens, muito. Facilita estadia, percurso. Viajar de carro viajar de avião é bom, é bem mais rápido, mas menos prazeroso. Que a palavra é essa, menos prazeroso. O carro te dá uma sensação de mais liberdade, mesmo que uma sensação às vezes ilusória, a sensação de que você tem o comando, né? Não entendo. Você tá dirigindo, que você tá, você pode. E se você vê uma paisagem, de repente você vê algum estabelecimento comercial diferenciado que te chame a atenção, você vivencia mais a viagem, né? A experiência do local, experiências diferentes, o contato com o outro, né? O contato com os locais é mais menos frio do que... O avião é bacana, é rápido, acho que bem mais seguro até em proporção, mas a viagem de automóveis ainda tem todo o seu charme, seu sabor diferente. Mesmo com rodovias, às vezes, péssimas, né? Eu que vou, a minha viagem mais longa sempre é Mato Grosso do Sul, lá na minha fronteira com o Paraguai, a minha Bela Vista. Tem uns caminhos aí meio nebulosos, assim, uns pedaços. Hoje bem menos, mas já teve pior, mas ainda tem, né? principalmente lugares meio complicados. Na questão de segurança, onde você vai parar, você consegue planejar a tua... Esse aplicativo de você poder planejar as suas paradas é muito interessante, até por uma questão de segurança, né? Isso. A gente enfrenta atualmente aí um problema na segurança, não só dentro dos grandes centros aí, das áreas urbanas, mas também nas estradas aí. Então, você, com um aplicativo desse, isso vai te ajudar demais para você viajar com segurança e com a família, claro. É, esse percurso mesmo de Rio Preto a Campo Grande, por exemplo, que são 600 quilômetros. Aqui até Três Lagoas, bacana, tem muitas cidades próximas. Fácil abastecimento, qualquer emergência você tem onde socorrer. Agora, de Três Lagoas a Campo Grande são uns 300 quilômetros, tem duas cidades no meio. Então você sai de Três Lagoas até Água Clara, me parece que é uns 100 e poucos quilômetros, quer dizer, não tem nada. Aí depois de Água Clara até Ribas do Rio Pardo, Ribas do Rio Pardo também é outro desertão. Aí de Ribas a Campo Grande, que são 80 e poucos quilômetros, também não tem nada. Quer dizer, a pessoa que não conhece a região, às vezes se descuidar num... combustível mesmo, que é uma coisa, a pessoa fica pelo caminho. É, e lembrando que nem todo lugar da rodovia, nem todo trecho, você tem um sinal de celular. Exatamente. Às vezes você fica sem sinal, fica sem o serviço das operadoras, e aí esses aplicativos vão te auxiliar bastante. Beleza, é isso aí mesmo. E a Toyota Corolla ganhou uma nova versão com visual esportivo. A Dynamic, apesar do desenho mais arrojado, o modelo não traz alterações mecânicas. O Toyota Corolla Dynamic chega com iluminação de LED perto do farol de neblina, painel preto, retrovisores e rodas escurecidos e bancos de couro preto. O Corolla Dynamic utiliza o mesmo trem de força da versão Altis, um motor 2.0, 4 cilindros, 16 válvulas flex, com duplo comando, capaz de gerar 143 cavalos a gasolina e 155 cavalos a etanol, né? Álcool é um termo que não se usa mais, né? E daqui a pouco a gente vai fazer um comentário sobre isso. O propulsor é gerenciado por um câmbio CVT com 7 marchas virtuais, com tração dianteira e direção elétrica. A nova versão já está à venda e custa simplesmente R$95.800. Vamos comentar um pouquinho dessas versões hoje que chegam do etanol, né? O valor do álcool na nossa região aqui está comprometendo muito a produção dos carros a etanol. Tudo bem que na opção de você ter o carro flex, você acaba optando pelo combustível a gasolina. Mas eu acho que pelo etanol ser um produto... Nacional, né, deveria ter uma condição melhor, até para incentivar a indústria automobilística a continuar fabricando o carro flex, né? Porque você sabe que quando você coloca uma tecnologia flex, existe uma alteração no custo de produção do veículo, porque ele passa por uma adaptação para poder funcionar com os dois tipos de combustível. E não justifica hoje, né, você ter um carro flex, né? O custo desse carro ser um pouco maior, porque o álcool na nossa região realmente está atingindo patamares incolocáveis, né? Que não dá para você abastecer hoje com álcool. Se a gente fizer realmente a continha lá dos 0,70, se eu não me engano, a gente vai ver que não está compensando realmente você ter um carro a álcool ou mesmo um flex. Porque algumas versões às vezes demoram para chegar no Brasil, porque eles não vêm com a versão flex, né? Essa versão flex aí é uma versão exclusivamente brasileira. Eu acho que as autoridades aí têm que atuar um pouco em cima no controle dos preços dos combustíveis, né? Embora a gente sabe que o preço também do barril do petróleo cai no mercado internacional e a nossa gasolina acaba não baixando o preço, não acompanha essa queda. E mais engraçado é que você vê usina para tudo quanto é coisa. É isso que eu ia te falar, né? Nossa região é próxima das usinas, próxima das distribuidoras, e é um dos preços mais caros. É, porque assim, às vezes a gente escuta aí o presidente da Sincopetro aqui de Rio Preto falando, mas aí quem manda no preço é a usina. Mas peraí, ela não faz um preço diferenciado, uma usina aqui de, vamos falar, José Bonifácio, ela não faz um preço diferenciado para São José do Rio Preto, diferente para José Bonifácio e para a região de José Bonifácio, para Badibacite, por exemplo, que está aqui a 10 quilômetros de Rio Preto. E lá o preço do combustível do álcool é 20 centavos mais barato do que na nossa cidade de São José do Preto. E vem com essa conversa fiada que não tem acordo de combinar preço de combustível, isso é balela. Então é Ministério Público em cima deles aí. E o vereador eleito, recém-eleito, Jean Dornelles, levantou a bandeira e foi um pouco a fundo nesse tema e, segundo ele, que as apurações que ele fez e tem documentação, que não são os postos daqui que abusam no preço, mas sim as distribuidoras que vendem para os postos de Rio Preto a um preço maior, que segundo eles a região de Rio Preto tem um nível financeiro, um nível médio de condição financeira um pouco melhor, quer dizer. Uma boa Rio desculpa, Preto, né? Aí eles mandam, vendem para os postos daqui num preço acima do normal. Uma boa desculpa. Mas é meio estranho, porque Badiba City, por exemplo, ontem no Líder Notícias, um ouvinte, a gente estava abordando esse tema, aí um ouvinte passou um WhatsApp que ele estava em José Bonifácio, abastecendo, até tirou foto da bomba. A 2,25 ou 2,29? Acho que é 20 centavos, alguma coisa mais barato, né? É, aqui em Rio Preto a 2,55, 2,57. Quer dizer, uns números meio difíceis de você, você dizer pro cidadão, pro nosso ouvinte, falar assim, não, é normal, isso aí é o mercado, mas é meio complicado. Uma briga de cachorro grande, é uma briga meio. Bom, galera do Raimundinho aí, o pessoal do Raimundinho tá de olho nisso, e o pessoal do Líder Notícias também tá de olho. Com certeza. Muito bem, como aquela velha história, não adianta subir o combustível, vou continuar colocando vintão. É mais ou menos isso, né? Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações, dicas importantes para você viajar, comer e dirigir. E tá valendo kits da 98, hein? Vai direto aí pelo nosso WhatsApp, Josiel, por favor. WhatsApp Líder Notícias e Raimundina Líder é o 981-36-2140. É o WhatsApp que a gente usa de segunda a sexta no Líder Notícias, que começa às 6 da manhã, vai até às 8 da manhã, e aos sábados das 7 às 9 aqui no Raimundinho. Exatamente. Hoje está valendo camiseta, copo e caneta personalizados aqui da Líder FM, mais par de ingressos para Cinépolis, para você curtir um filme bem bacana, e ainda suco prato. Participe também pela fanpage Líder Rio Preto. Agora 7h35. De volta, 7h38, daqui a pouquinho vamos tentar um contato aí, vamos trocar uma ideia com o Marcelo e também com a Michelle, a galera tá lá em Ribeirão, vamos saber aí as novidades, que eles estão aprontando por lá, trazer daqui a pouquinho as informações aqui no Raimundinho, na Líder, certo, José? Exatamente, daqui a pouco nossos nobres companheiros Michelle Montemori e Marcelo Ferri vão contar pra gente o que é que eles estão fazendo em Ribeirão Preto. Mas antes deles viajarem, eles fizeram uma entrevista bacana, né? É, o Marcelo e a Michelle entrevistaram o Yuri, garoto esperto de 7 anos, que adora viajar com os pais, os jornalistas Júlio César Garcia e Ayla Farias. Confira na reportagem. 7h39. Bom, estamos aqui com o Yuri. Primeiro fala seu nome completo pra mim, Yuri. Yuri Farias Garcia. Quantos anos você tem? 7. Em que série você tá? Segundo ano. E como é o nome da sua mãe? Ayla. Ayla do quê? Ayla Farias. E o nome do seu pai? Júlio César Garcia. Você gosta de viajar com eles? Gosto. E pra onde você já foi? Eu não lembro todas. A mais legal, assim? Alter do Chão. Como? Alter do Chão. Onde fica isso? No norte. No norte de onde? Do Pará. Onde fica o Pará? No norte. No norte de onde? Do Brasil? É, Brasil. Ah, bom. E o que tem de legal lá que você gostou tanto? Tinha botos, tinha praia. Mas praia salgada ou doce? Doce. Que rio que é lá? Você lembra? Não. Deixa a mamãe te ajudar. Como chama ela? Rio Tapajós. E o que você achou do Rio Tapajós? Muito legal. E por que é tão legal assim? Porque tem poucas ondas e a água é boa. É. Eu acompanhei um pouco dessa sua viagem, Yuri. E você comeu bastante coisa legal lá? Sim. O quê? Conta pra mim. Peixe, camarão. O que mais? Só esse. Teve algum prato diferente, assim, que você falou, ah, esse eu não quero comer, mas aí você experimentou? Aquela sopa aqui, uma sopa que tem camarão e alga. Como chama, você lembra? Não. Não? Chama sopa de surubim, que é um peixe de lá também. Só que aí eles põem camarão dentro, põem um monte de coisa, marisco, tudo dentro dessa sopa. Ô Yuri, e você comeu algum peixe diferente, além do surubim, peixe que você só encontra lá no Rio Tapajós, lá no norte? Piracuru. Piracuru? Pirarucu. Pirarucu. Pirarucu. Mas assim, você chegou a ver o tamanho do pirarucu? Uhum. Ou não? Você só viu ele cortadinho em filézinho? Eu vi ele. Você viu? Ele tinha 3 metros. 3 metros? É. Você ficou com medo dele ou não? Não. Não? Não, fiquei com mais vontade de comer ele. E os botos? O que você achou dos botos? Eu não vi eles de verdade, eu só vi nas fotos. Você não viu o boto lá no mercado? Não. Naquele mercado de peixe. Que o homem chamava o boto. Ah, sim. Ele viu, sim. Além do norte, você foi pra algum outro lugar? Eu já fui pra Brasília, pra Pirinópolis. Pirinópolis é um lugar legal, né? O que você fez lá? Eu fui pra cachoeira. Ela era grandona? Era. E a água é muito gelada? É. Mas você tomou banho de cachoeira ou ficou com medo da água gelada? Eu tomei. É? É. E você gosta, Yuri, de viajar com seu pai e com a sua mãe? Sim, muito. Por quê? Porque eu conheço coisas novas. E é divertido viajar com eles? É muito. Qual a próxima viagem que você quer fazer com eles? Pra Bahia. É? Por que pra Bahia? No Natal eu vou ir pra Bahia. A gente vai pra Praia do Forte no final do ano. É. Peraí que a mãe vai salvar de novo. Pra onde vocês vão, Ayla? A gente vai pra Praia do Forte pra conhecer o Projeto Tamar. Lá na Bahia vão ficar 10 dias, do lado do Projeto Tamar. E essa viagem é que você queria fazer, é isso? É. E me conta, qual lugar você sonha conhecer? Além da Bahia, né? Pode pensar, pode não tem problema não. Pode ser fora do Brasil. Pode ser fora do Brasil. Nos Estados Unidos eu quero ir pra conhecer. É? E por quê? Porque lá tem umas coisas legais. Sim. E você quer conhecer alguma cidade específica lá? Não. Ou dá uma volta por lá só mesmo? Só dá uma volta. Então prepara o bolso, mãe. É. Só dá uma volta pelos Estados Unidos. Ele quer só uma volta. Yuri, obrigada, viu, por você participar do nosso programa. E muitas viagens na sua vida. Valeu, Yuri. Obrigada. Só manda um tchau pro Raimundinho. Fala direito. Tchau, Raimundinho. 7h43 agora. Garoto tá esperto, hein? Já começa logo cedo, já caindo na estrada aí, conhecendo os lugares maravilhosos que tem no Brasil aí, que muita gente não conhece, às vezes vai pra fora e esquece da nossa terrinha aqui. É um crescimento, né? É, crescimento. Vamos lá, seu Josiel. Já vamos pras notícias de... O Dia das Crianças. Dia das Crianças, já? Dia das Crianças, tá chegando. Achei que né? continuaríamos nos automóveis. Não, vamos mudar. O Dia das Crianças coincide com a Semana do Saco Cheio, ou Semana Maravilhosa, é quando se está na quando se está na faculdade, principalmente. Vou matar vocês em inveja semana que vem. É uma época em que muitas famílias e jovens aproveitam o feriado, claro, para viajar. E se a sua intenção é pegar a estrada com as crianças, a gente reuniu algumas dicas para deixar a viagem mais tranquila e super agradável. Em primeiro lugar, prepare-se. Faça uma lista com tudo que você pode precisar no caminho. Isso inclui água, alimentos e fraldas limpas, para, claro, para quem tem criança, né? Mas também trocador portátil, caso tenha um bebê, sacos plásticos para se desfazer do lixo, produtos de higiene, repelentes, isso é muito importante, filtro solar e remédios. Lembre-se que tudo isso precisa estar à mão. Vale a pena pensar em maneiras de deixar a criança o mais confortável possível, evitando que o sol bata em seu rosto e levando cobertor e travesseiro. Exatamente. E faça um planejamento. Pense bem no percurso que será feito e, claro, se planeje. Não faça as malas de última hora e garanta que tudo que você precisa para a viagem foi colocado na bagagem. Tente também viajar em um horário em que seu filho esteja acostumado a dormir ou dar aquela cochilada. Mais uma dica. Pense nos recursos que podem te ajudar. As crianças precisam ter a cadeirinha apropriada para sua idade e peso, que devem ser instaladas sempre no banco de trás. Crianças de até um ano devem utilizar o bebê conforto, voltado para trás. Os que têm de 1 a 4 anos precisam usar a cadeirinha virada para frente. Dos 4 a 7 anos é obrigatório o uso de um assento de elevação. Outros recursos interessantes são os suportes para pescoço e protetores de cinto de segurança. Além disso, é possível proteger o rosto do bebê com um tapa-sol com ventosa. Exatamente, e segurança em primeiro lugar. As crianças precisam do assento infantil para andar de carro. E isso não muda na estrada. Nada de deixar que ela se deite para dormir mais confortavelmente ou de trocar a fralda e amamentar com o carro em movimento. Além disso, quem se dedica a cuidar dos pequenos não pode dirigir. O motorista deve ficar atento apenas à estrada e deixar que outra pessoa dê atenção aos viajantes mirins no banco de trás. Essa outra pessoa, tradicionalmente conhecida como mãe de preferência. Entenda o ritmo do pequeno viajante, isso é interessantíssimo. É inocência pensar que todos os membros da família estarão preparados para passar o mesmo período dentro do carro. É importante fazer paradas estratégicas usando aqueles aplicativos. Exatamente. Que a gente falou anteriormente. E a cada 2 ou 3 horas para que todos estiquem as pernas e usem o banheiro. O ritmo das crianças é diferente dos adultos. Por isso, lembre-se de ser compreensivo e paciente. Nada de chilique com as criancinhas. Exatamente. E divirta-se. Dentro do carro, os pequenos podem se entediar fácil. É verdade. Mas você pode evitar isso. Livros de história e passatempo são as opções mais comuns. Mas também é interessante preparar uma playlist com músicas que eles gostam, levar algum tipo de videogame portátil e fazer os jogos das antigas, procurar formas em nuvens, brincar de continue a história ou criar brincadeiras com os carros que passam. Seja criativo e boa viagem! Exatamente, 7h48 agora, vamos de música, daqui a pouquinho vamos trazer aqui informações direto de Ribeirão Preto com o Marcelo Ferri e a Michele Montemor. Agora 7h48. Líder é demais. Escalando problemas sociais, tentando encontrar a superfície. Me deparava com almas cinzas que subia ao som de funk. Nossa história se refletia em lampejos coloridos, emaranhado de vidas, e nos jornais cinzas, e nos jornais cinzas, e nos jornais cinzas, de uma data qualquer, verdade dita, no botequim da esquina, entre o chute. Entre o chute e o grito de gol de uma partida transmitida, olho no lance, a rede balançou, a rede balançou, desce mais uma, cachaça, remédio de pobre que alivia tudo. Remédio de pobre que alivia dor. Pelas festas, nos barracos, olhos atentos ao movimento. Passa a vida, passa reto. Não dá margem pro sofrimento, não. Não dá margem pro sofrimento, não. Desce mais uma. Cachaça, remédio de pobre que alivia dor. Desce mais uma. Cachaça, remédio de pobre que alivia dor. Remédio de pobre que alivia dor. Remédio de pobre que alivia dor. Foi por amor, pelos meus, pela causa que eu vim. Enfim, antes mesmo do Michael chamar Hakim, eu vim acreditando mesmo num sonho distante. Eu sabia, cada passo aprendizado era constante. E foi preciso bem mais do que resistência, subverter nesse universo em decadência. Onde os estranhos esfaqueiam sua essência. Meros prazeres que alterem sua sapidez. Como um cara chamado, ligado, prossigo ligeiro naquilo que eu faço. Coloco minha vida na linha, nos traços, aprendendo o caminho, firmando meus passos. Faço, respire fundo e no sonho sempre acredite. Somos um só de Rio Preto, Moçambique. Propago amor que aplaca nos peitos tristes. Nossa cultura é universo, fronteiras do som limite. Simplesmente acredite. Não dá margem pro sofrimento, não. Líder. Arrasa. Arrasa. Passei pra dar um cheiro. Na brisa mais bonita do Brasil. E aproveitei pra dar um sar. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro. Na brisa mais bonita do Brasil. E aproveitei pra dar um sar. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um sar. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um sar. Até porque eu não tava com frio. Chovia. E a Luísa só queria saber de se molhar. Se molhar. Pra quê? E... eu vi o céu, ai o céu, vou deixar pra lá. Ai o céu. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um sar. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um sar. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um sar. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um sar. Até porque eu não tava com frio. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um sar. Até porque não Luísa 23, salto incrível, 63. Luísa 22, beijou com a Luísa. Ô Luísa, vê se deita tudo em pé. Salto 15, eu dei a três. Luísa 22, deixou tua arroz. Ô Luísa, esse vento todo na Líder, 5 minutos para as 8. Na programação 983. O Josiel gosta dessa banda, né? Gosta desse som aí. Lineker. Sou fãzaço, gosto muito. Sonzeira. Cara, tem uma voz diferenciada. Muito bem. Muito bom. 5 minutos para as 8. É o seguinte, hoje no nosso Raimundinho nós não temos a presença física aqui nesse momento da Michele Montemori e do Marcelo Ferri. Eles estão em Ribeirão. Vamos tentar um contato aqui com eles agora, trocar uma ideia para saber das novidades, o que eles foram fazer em Ribeirão Preto. Não é isso, Ricardo? É, eu acho que eles vão ter uma manhã de aventuras. Muito bem. Bom dia, Michele. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Tudo tranquilo dia, por aí? Milton. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. A gente está aqui em Ribeirão ouvindo vocês. Sim. Ô, Michele, qual que é o sabor de ouvir o Raimundinho aí pelas bandas de Ribeirão Preto? É diferente? Ah, é diferente, hein? É sensacional. E eu que nunca tinha ouvido o programa ao vivo, né? É minha primeira vez, então tá sendo bem legal. Legal. Sábado que vem eu e o Ricardo vamos ter essa experiência, né, Ricardo? É, eu vou ligar lá de vou ligar lá de Porto de Galinhas. Estou não aqui. Precisa falar, Ricardo. Ah, vai, vou falar, ó. Que é, vou falar. Faz parte. Tô tentando aí, né? Tá certo. E os preparativos aí do rally, como é que tá? A organização, como é que foi esse convite da Mitsubishi? Como é que é? Conta então, um pouquinho disso aí, pra essa experiência aí. É, a gente já participou do Rally ano passado, né? O Raimundinho ficou em segundo. Com apoio da líder esse ano, eu acho que vai pra primeira, hein? É, então, esse ano a gente participou também em Rio Preto, a gente ficou em primeiro na etapa de imprensa, né? E agora eles convidaram a gente para participar aqui em Ribeirão. É porque agora vocês são líderes. É uma etapa diferente. Verdade, agora vocês são líderes. Não admite primeiro. Outro resultado que não seja liderança. É, ó, você pode até não ganhar, mas vocês vão ser líder. E aqui o interessante é que são dois tipos de rally, o motorsport e o outdoor. Esse rally outdoor, ele é bem interessante porque ele não é uma competição de velocidade ou de regularidade, ele é um rally que você tem que cumprir algumas etapas, algumas provas, né? Interessante, hein? É, Marcelo? Isso, lembra uma gincana, você tem que parar o carro, por exemplo, em algum lugar, pegar uma bike, fazer um passeio ciclístico para pegar um carimbo, é um negócio bem interessante. Semana que vem a gente vai contar com detalhes mais para vocês aí, o que tá rolando. Pô, bacana, e a gente já tá planejando participar desse Rally Outdoor ano que vem. Vamos ver se vai a equipe toda da líder, o José com a bike, e aí vai. A equipe tem que ser grande, tem que ter 8 pessoas para participar. O Hamilton para comer os hot dogs. Eu vou no apoio, eu vou para tomar cervejas artesanais. Pode ser? Então você não vai dirigir? Não, claro que não. Eu vou só para tirar umas fotos. Eu não posso falar isso no ar, que quando você bebe, você correr. Fica... Não posso falar isso no ar, quando você bebe você fica com o reflexo mais apurado, mas não façam isso. Você não pode esquecer que esse programa é dicas para você viajar, comer e dirigir. A parte do comer é onde eu entro. Ele já tem dono, né? Mas a gente está aqui se preparando para participar do Rally Motorsport, que é o rally de regularidade, né? Legal, eu acho assim... Marcelão, desculpa interromper, só para mim não perder o raciocínio, olha... É, dá uma analisada aí no evento dos camaradas aí, dos parceiros aí da Mitsubishi, e pra gente ver se a gente consegue organizar aqui. Eu tenho isso no meu desejo de organizar uma gincana de moto, uma gincana de carro e moto e bike, sair um pouquinho do esquema de corrida, triatlon, mas fazer uma gincana na nossa cidade e ver qual é a estrutura, o que a gente precisa para a gente se organizar isso e convidar os parceiros aí para um evento que eu acho que em 2017 rola. Ah, sem dúvida, rola sim. Agora, quanto a estrutura aqui é gigantesca, viu? Gigantesca. É isso que eu ia perguntar. Ontem os preparativos aqui, enfim, o primeiro contato do pessoal com a planilha, né, com onde recebe as primeiras informações do rally... Foi no Taiwan Centro de Eventos, um lugar monstruoso de grande. E assim, eram centenas de picapes, de carros da marca, né, já nos preparativos para o rally. Tem muita gente mesmo aqui, até porque são dois rallies diferentes, né? Gente do estado inteiro, tá? Não é só pessoal de Ribeirão, é região, né? Brasil inteiro, né? Tem gente de Belo Horizonte, de Catalão, né? Tem bastante... O Rally Mitsubishi, ele acontece... Ele tem várias etapas no Brasil, né? Em Rio Preto ocorreu no primeiro semestre, né? E agora tá nessa aqui em Ribeirão. E Ribeirão tem esse diferencial que a Michelle falou, né? De dois tipos de rally. Esse rally mais lúdico aí é um negócio muito interessante. A gente vai cobrir hoje, vai fazer umas imagens e vai trazer para os nossos internautas aí. E depois, semana que vem, para os nossos ouvintes, uma reportagem tentando explicar, tentando mostrar um pouquinho do que é essa diversão aí. Bom, também o pessoal pode já essa semana acompanhar o que aconteceu dentro do site do Raimundinho, correto? Sem dúvida, sem dúvida. Essa semana já vai ter novidades lá. Aliás, falando em Mitsubishi, tem um vídeo fresquinho no nosso site, se o ouvinte quiser conferir. É um vídeo sobre a pista off-road, que a Rally Motors, aí em São José do Rio Preto, inaugurou no final do mês passado. É a primeira do Brasil, tá, gente? É um negócio bem interessante. O vídeo tá bem legalzinho. Assistam lá. Não, maravilha, então. Marcelo, vamos tocando por aqui. Eu desejo boa sorte, bom desempenho para vocês e que tragam bastante material para a gente estar divulgando aí para os nossos ouvintes aí na próxima semana e com o decorrer dos programas aí, porque eu sei que tem muita coisa bacana que vai rolar aí nesse rally da Mitsubishi em Ribeirão Preto. Ah, legal, legal. Pode deixar que a gente vai preparar um material campeão aí pra você. Traga um Mitsubishi pra gente sortear no próximo programa. Uma miniatura, pelo menos. Além do material, a gente quer levar o troféu também, né? Opa, sim. A gente consegue. Boa sorte pra vocês aí. Líder na frente aí também. Literalmente líder. Bom, ó, esse negócio de troféu aí, eu preciso negociar com a Michelle, porque assim, ou a gente compete ou a gente filma. Eu tô afim de dar um rolê e filmar, ela tá afim de competir. A gente vai ter que, enfim, resolver isso. Tá certo, então. Boa sorte aí, gente, galera. Boa sorte, estamos aqui até às 9. Se quiserem fazer mais alguma entrada com mais informações aí direto lá do Taiwan, que acho que da onde vai ser a partida do rally, vocês podem ficar à vontade, liga aqui pra nós que a gente põe vocês no ar, tá bom? Tá bom, certo. Beleza. Boa sorte. Bom programa aí, gente. Valeu, gente. Obrigada. Forte abraço, ouvinte. Valeu. Marcelo Ferri, Michele Montemor, direto de Ribeirão Preto, trazendo informações. Mais um rally bem bacana. Mitsubishi, a Líder FM presente com a galera do Raimundim na Líder, certo? Maravilha. Josiel, vamos lá. Resumo de notícias agora viajando, hein? Viajar. Estamos falando em automóveis agora. Agora nós vamos para viagem. Já arrumamos os veículos. Os veículos. Testamos. E agora vamos viajar. Vamos viajar. Sinônimo de concentração de riqueza, ostentação e modernidade, Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, acaba de inaugurar o maior parque de diversões cobertos do mundo. O IMG Parque de Aventuras tem 1 milhão e 500 mil metros quadrados, área equivalente a 28 campos de futebol. É o primeiro parque temático do planeta com personagens da Marvel e Cartoon Network. O investimento foi de US$1 bilhão, cerca de R$3 bilhões e 200 mil, isso mesmo. O complexo tem o dobro do tamanho do Disney World Resort em Orlando, nos Estados Unidos. O IMG World, ó, é isso, Ricardo? Você quer mais? IMG World. IMG World of Adventure conta ainda com 22 outras atrações, 28 restaurantes, 25 lojas, destaques para o Velociraptor. Deve ser um velociraptor de dinossauro, né? É. Tem nome da época. A mais alta e mais rápida montanha russa dos Emirados Árabes Unidos, com alcance de 96 km por hora em menos de 3 segundos. Uma velocidade... Quanto custa para entrar, para participar dessa brincadeira, José? Os ingressos, nobre Ricardo e Hamilton, custam R$ 224 para a criança e R$ 270 para os adultos. Mais barato que o Vila Mix, né? Para ver se aqui é graça. Nossa, mas ainda bem, viu? Se diverte, né? Bom, estamos chegando, assim, esse aqui, o Semana do Saco Cheio, a última semana... Tem uma galera já ansiosa para isso, né? Para isso. E depois disso, chegam as festas de final de ano. E já está, sabe na hora de quê? Você começar a buscar as passagens e aproveitar as festas e férias. Exatamente. E aqui no Brasil, a região do Nordeste continua como um dos destinos mais procurados do país. Recife, Salvador, Fortaleza são as cidades representantes do Nordeste na lista dos 10 destinos mais procurados por brasileiros para passar as férias. As informações são do site ViajaNet. As capitais de Pernambuco, Bahia e Ceará se destacam pela beleza natural, rica gastronomia, cultura, diversidade e entretenimento. A lista feita com as mais de 900 companhias aéreas mostrou que os brasileiros também levam em consideração alguns destinos internacionais, como Miami, onde passou aí o furacão. Eu acho que até o final do ano já vai estar tudo em ordem, né? E Nova York, nos Estados Unidos, e Buenos Aires. E Buenos Aires, na Argentina, também. Las Buenas. Lembrando que Estados Unidos já vai estar no verão, no inverno, né? Então tem que preparar aí o seu casaco mais pesado para enfrentar lá as baixas temperaturas da cidade de Nova York. E os nossos irmãos argentinos? A Argentina é uma maravilha, gosto muito da Argentina, né? Cidade belíssima, né? Espelhada aí nos moldes europeus, né? Sempre, né? Convidando, sempre muito convidativa a um passeio que, ao meu ver, é barato, né? Em relação a outros que a gente conhece, e com muitas opções de lazer, principalmente na área gastronômica e cultural. O argentino tem uma cultura muito invejada. Eu tenho muita vontade de conhecer, não conheço, tenho muita vontade de conhecer Buenos Aires. Em relação aos países aqui da América do Sul? Eu acho que eles, culturalmente, em literatura, cinema, eu acho que eles estão uns passinhos à nossa frente. Imagina, Josiel, você numa... Quando você passa num lugar, num amontoado, mas muita gente, mas você fala, aconteceu alguma coisa extraordinária. Não, é um encontro cultural que acontece sempre nos finais de semana nas principais praças de Buenos Aires. Então você vê as pessoas se reúnem para trocar livros, é muito legal. Realmente, bacana, Buenos Aires tem. Realmente, Buenos Aires é uma cidade aí muito bacana de ser visitada, e, né, sem contar aí com a parte cultural da cidade. E é próximo, né? A proximidade com o Brasil também. Rapidíssimo. Muito mais rápido. Torcer aí para o nosso governo se acertar com o governo argentino na redução das taxas, né, de embarque, que ainda continua um pouco elevado. É quase o preço de uma passagem, né? É quase o preço da passagem aérea. A gente comentou até no programa da semana passada, né? Que o custo de embarque chega a ser 40% do valor da viagem. Então, torcer aí para nossos governantes aí se ajustarem aí para facilitar a nossa ida aí. Ou fazer uma viagem de carro, né? De automóveis. Automóvel, nunca fui. Deve ser uma aventura bacana. Nunca foi mais longe, mais demorado, mas deve ser uma aventura bacana. Eu acho que sim. E assim, e não só Buenos Aires, a Argentina como um todo. É América Latina, né? A América do Sul. Temos muitas opções bacanas, Bolívia, Colômbia, e legal, Peru. O legal é que você pode ir até o extremo sul da Argentina, que é um lugar bem interessante de se conhecer. Né? Vamos fazer uma hora, Raimundina Estrada. A Raimundina líder. Raimundina na estrada dos Los Hermanos. Ricardo, você é daqueles que gostam nessa geração selfie, que tudo se fotografa? Ideia é problema. E pouco se registra? Esse é o problema. Eu tô saindo dessa geração. Você tá saindo? Isso é um problema, mas tudo bem. Você é daqueles, você ouvinte aí, é daqueles viajantes que adora tirar foto do cartão de embarque e publicar a imagem nas redes sociais? Você é daqueles? Então, tome cuidado. As informações que aparecem na imagem, como nome, número do etiquete e código localizador, podem ser utilizadas por pessoas mal intencionadas para entrar no sistema da companhia aérea e modificar e até mesmo cancelar o seu voo. O blogueiro do site iFlight, Steve Rui pegou as informações, esse cara aí que o Ricardo falou, pegou as informações de uma foto de cartão de embarque publicada em suas redes sociais e, pasmem, ele conseguiu acessar a reserva da pessoa apenas com o nome e o código localizador. Então, galera, todo cuidado é muito pouco. Todo dado, toda informação que contém os dados pessoais aí, não só em ticket, tudo que tem seus dados pessoais. Tem que tomar muito cuidado, Ricardo. Tem que tomar cuidado, principalmente quando você os torna público, né? Que realmente sempre tem os oportunistas aí para poder fazer alguma maldade ou tirar proveito de alguma forma, né? As redes sociais são maravilhosas, mas também, na verdade, a gente está aprendendo a entender o carro em movimento, vamos dizer assim, né? A gente está tentando entender o que está acontecendo e as pessoas às vezes exageram nessa. Sem crítica aos brasileiros, primeiro, redes sociais estão saco, porque estão enchendo de propaganda lá, um negócio que era para ser redes sociais de relacionamento entre amigos, colegas, virou um balcão de propaganda, publicidade. Tem outros meios aí, não porque nós estamos falando do rádio, mas tem outros meios porque está contaminando e as pessoas estão simplesmente deixando. Então, eu acho que o pessoal do Facebook tem que dar uma limitada nesse negócio aí. Fora a intolerância e a... E a repetição, e é muito pesado, eu acho que coisa. Outra coisa é o que as pessoas escrevem, o que as pessoas muita intolerância. Falam. Torna-se muito público e lembrando que é melhor a rede social é legal para você postar coisas bacanas, coisas para cima, coisas positivas. E o pessoal acaba colocando desabafos, lavando roupa suja, enfim, isso é muito desagradável. Isso também é mais uma forma que está atrapalhando as redes sociais aqui no Brasil. Então o brasileiro tem que começar a ter uma outra postura quando ele entra e dá um clique ali na rede social, na sua conta e ver o que ele está fazendo. Essa é minha opinião, né? muito cuidado com isso. Falar em redes sociais, aproveitar o gancho, o Líder Notícias tem feito desde desta semana entrevista com os vereadores eleitos de Rio Preto. Eles têm viajado muito nas ideias. Então a gente vai ouvir os 17, ainda, claro, começamos essa semana, a gente ouviu uns 4, 5, mas durante a próxima semana e a outra a gente vai estar entrevistando todos os 17. Eles participam do Líder Notícias aqui nos 98.3 e depois eles gravam um vídeo para o nosso canal no Facebook. Então, Líder Notícias Rio Preto, já tem algumas entrevistas lá, feito pelo Rafael Ferrari e a nossa Jaqueline Barros, que são os apresentadores, com a produção de Luna Kifuri e o Josiel Carvalho por trás, dando aquela forcinha pra galera. E uma dica aí pra quem gosta do bom jornalismo, Líder Notícias todo de segunda a sexta das 6h30 às 8h. Isso. E também essas entrevistas estão sendo postadas no nosso Facebook. Lembrando que, pra político, eu só dou uma recomendação: não acreditem no que eles falam, acreditem no que eles fazem. Então, isso é a dica. E cobrem pelo que eles falaram que iam fazer e não fazem no final. Né? Bom, continuando aqui, Raimundinho, que é mais gostoso do que a política. E Raimundinho, que está no Líder Notícias também, às 7h30 da manhã. Todo segunda a sexta tem um boletim Raimundinho na Líder, né, Milton? É isso aí. Josiel, você conhece Santana do Livramento? Barbaridade. Já ouviu falar? Já ouvi, mas não conheço. Já ouviu falar? Santana do Livramento. Fica pertinho, fica na pertinho da gente, na ponta do Rio Grande do Sul. Lá no finalzinho. Conheci um pessoal de Santana do Livramento. Colada à cidade de Rivera, no Uruguai, é uma das mais visitadas na fronteira do Brasil. Muito legal. Santana do Livramento é um ponto frequente de turistas que, incentivados pelos baixos preços encontrados nos famosos free shops da cidade uruguaia, vão em busca de todo tipo de mercadoria e movimentar a fronteira. É mais um centro de compras também. A história do lugar é repleta de guerras pela fronteira, até por estar aí na divisa, e batalhas aguerridas contadas com orgulho pelos moradores. A cultura gaúcha tem forte presença na cidade. Entre os principais pontos turísticos estão o Museu Municipal Davi Canabarro, a Praça General Osório, que possui uma palmeira plantada por Dom Pedro II, e o Lago da Batuva, que quer saber? Ah, tá aqui. Quer saber mais? Acesse aí raimundin.com.br. Eu não conheço Santana do Livramento. Vou fazer o que recomendo aos nossos ouvintes. Entra lá no Raimundin e vê se uma hora pinto por lá. A minha região lá de Mato Grosso do Sul tem uma ligação muito forte com o Rio Grande do Sul, porque foi muito colonizada, então... A família do meu pai, por exemplo, é de Bagé e Santa Maria. E aí virou uma mistureira, que a família da minha mãe é paraguaia, de Escapitambado e Bela Vista Norte, Paraguai. Então virou um coquetel sanguíneo. Tá. E aí então a nossa região, o Mato Grosso do Sul, não sei todo, mas a minha região lá de Bela Vista, Bonito, Porto Murtinho, Jardim, Antônio João... Caracol, aquela região foi muito colonizada pelos gaúchos, então a gente tive muito contato com o pessoal lá, fora que tem um quartel do exército lá, que tem muito militar do Rio Grande do Sul. Muito bem, 8h15, um rápido intervalo, a gente volta com mais notícias e informações aqui no Raimundinho na Líder. Aproveite agora para você deixar o seu nome na fanpage Líder Rio Preto, concorrer a kits da 98 e pode também mandar pelo WhatsApp, Josiel. Exatamente, pelo 981362140. Tem brinde aí? Brindes, temos kits da 98. Tem camiseta exclusiva, tem um copo lindão que tá todo mundo querendo, caneta da Líder, par de ingressos, inclusive, para Cinépolis, de segunda a quinta, para você assistir um filme bem bacana e ainda suco prático. Como Participe é que faz pela fanpage participar? Líder Rio Preto, ou então pelo nosso WhatsApp, que o Josiel vai repetir aqui. O WhatsApp é o 981362140. 8h16 agora. 8h20 agora. Exatamente. E nós estamos chegando no Dia das Crianças, né, Milton? Isso. E na Semana das Crianças, dois eventos gastronômicos colocam os pequenos para cozinhar. E quem disse que eles acham ruim? O Marcelo e a Michele conversaram com uma galerinha que adora preparar os seus próprios quitutes. Confira aí. Essa história de que cozinha não é lugar para criança é coisa do passado. O Raimundinho bateu um papo com um grupo de meninas que adora aventuras gastronômicas e que aprendeu a cozinhar desde cedo, com os pais. E elas fazem de tudo, desde cupcakes até risotos e lasanhas. Marina Vasconcelos Camolese e Isabela Furquim, de 11 anos, e Marcela Gorgonentose, de 10 anos, já sabem fazer pratos que muito marmanjo não dá conta. Ouça o nosso bate-papo. Meninas, vocês gostam de cozinhar? Eu gosto, bastante até. Eu gosto, às vezes minha mãe me ensina algumas coisas que eu peço. Eu também adoro cozinhar. E como surgiu esse gosto por cozinhar? Ah, meu pai, ele tem uma escola de culinária e eu comecei a fazer aula lá e eu comecei a gostar. Eu acho que eu sempre gostei de cozinhar, desde pequena eu sempre ajudava minha mãe na cozinha e eu comecei a gostar. Eu também. Minha mãe também é doceira e eu comecei também a gostar bastante de fazer doce. Qual foi e quando foi o primeiro prato que você fez? Bom, não lembro. Só sei que foi com muito tempo atrás. Eu ajudei minha mãe quando eu era menor, só que eu não lembro o quê. Mas a primeira coisa que eu fiz sozinha foi miojo. E você incrementou esse miojo com alguma coisa ou não? Não, normal mesmo. Tem algum prato que vocês sonham em aprender a fazer, assim? Eu queria saber fazer brownie. Eu queria aprender a fazer várias coisas, só que eu quero aprender a fazer petit gâteau. Eu também queria aprender a fazer várias coisas, mas o principal era lasanha. Bom, vocês pensam em cozinhar pra sempre, em fazer da cozinha profissão? Ou é só por hobby, só pra se divertir? Eu gosto de cozinhar, mas eu faço meio que como um hobby. Eu tento aprender a cozinhar, por causa que quando eu crescer, eu quero saber fazer várias comidas, só que eu não quero trabalhar com isso. Eu, quando crescer, eu quero fazer outra coisa, mas eu também gosto, como elas falaram, eu também quero como se fosse um hobby mesmo. E me diz uma coisa, quando vocês estão lá na cozinha fazendo os pratos, vocês ficam felizes? O que vocês sentem lá? Ah, eu acho legal, por causa que minha família toda vai depois comer a comida que eu fiz, aí eu me sinto orgulhosa. Ah, eu sinto que quando eu crescer eu vou saber fazer isso e que eu tenho que aprender, que eu tenho que prestar atenção. Eu gosto de fazer. Eu faço com o maior carinho pra minha família depois comer e gostar. Qual a comida que, assim, que a sua família, a sua e a sua, mais gosta que vocês fazem, assim, que eles acham a mais gostosa? Bom, não sei, porque eu não faço com tanta frequência, mas eu acho que é estrogonofe. Eu acho que é risoto. Eu acho que é lasanha. Nossa, mas vocês estão muito finos, meninas. Parabéns. Estrogonofe do quê? Eu faço de frango e de carne. E de vez em quando de camarão também. E o seu risoto é do quê? Ai, depende do dia. Às vezes tem de queijo, que é o normal, né? Ai, tem de várias coisas. Depende do dia. E a sua lasanha? Conta pra mim do que é. Ai, de presunto e queijo, normal. O sonho de Maria Gabriela Juazeiro Caetano, de 7 anos, é ser uma cozinheira. Apesar da pouca idade, Gabi contou pra gente que adora cozinhar. Gabi, você gosta de cozinhar? Sim. O que você curte fazer na cozinha? Doces, comida e também confeitar. E faz tempo que você aprendeu a cozinhar? Sim. Qual foi a primeira coisa que você cozinhou na sua vida? Omelete. Omelete? E o que você mais gosta de fazer, assim, o seu prato preferido de fazer na cozinha? Cupcakes. E você faz cupcake de quê? De chocolate. E quando você crescer, você quer ser uma chefe de cozinha, uma cozinheira? Sim, você. Por quê, Gabi? Porque é legal cozinhar. E qual o próximo prato que você quer aprender a fazer? Panqueca. Me diz uma coisa, quando você tá na cozinha, assim, fazendo um prato, um cupcake bem gostoso, o que você sente? Sente que eu sou uma cozinheira e que é legal. E para as crianças que querem aprender a fazer quitutes doces, salgados e pratos saudáveis, o Rio Preto Shopping e o Iguatemi Rio Preto promovem eventos gastronômicos para os pequenos. No Rio Preto Shopping, até o dia 15 de outubro, rola o Gourmet Kids, com dezenas de oficinas gastronômicas ministradas por chefes e confeiteiros profissionais. Crianças de 3 a 12 anos podem participar da programação, acompanhadas dos seus pais ou responsáveis. São 20 vagas por oficina. A participação é por ordem de chegada. O evento é gratuito. No Iguatemi Rio Preto, até o dia 16 de outubro, as crianças podem participar da estação Masterchef Júnior Brasil. É uma exposição interativa para crianças entre 5 e 12 anos, inspirada no programa de TV Masterchef Júnior. A atividade é gratuita. Para saber mais, acesse o raimundin.com.br. Meninas, foi ótimo bater esse papo com vocês. Tchau! Tchau, Raimundinho! 8h26. Com a turma dessa aí, restaurante já era, né? Só pedir pra ele, filho, vamos cozinhar. Vamos contratar os filhos, né? Os pais. Estrogonofe de camarão, lasanha, panqueca, brownie, petit gâteau. Tem tudo, tem prato de entrada. Galerinha, tem um futuro, hein? Ontem lá em casa foi. Nós fizemos uma janta, o José. Ontem nós fizemos massas com frutos do mar. É? Ontem, qual foi, que era? Ontem foi pão com sardinha. Fizemos um. Não deixa de ser, né, meu? Você passa vergonha escutando isso aqui, cara. Porque eu não sei fazer nada. Sabe fritar ovo? Não, vou sim, eu sei cozinhar, mas eu falo assim, dessas coisas que o pessoal faz, eu falo, meu Deus do céu. Eu sei fazer arroz, sei fazer arroz. Café. E sei fazer arroz também, de vez em quando eu faço arroz. Ah, legal, pratos. Você tem uma variedade muito grande de pratos, né? É muito, muito grande. Muito bem, 8h27 agora, vamos de música. Não, deixa eu mandar um alô. Sim, aqui. Sim, pode falar. Pessoal que tá na sintonia, o pessoal da Ricardo, meu amigo Ricardo Perim, né? Tá nos prestigiando com a sua audiência. Abraço para vocês. E lembrando que ele tem um segmento que você pode resolver. Deve passar lá antes de viajar. Ele tem um segmento que vai cuidar de alinhamento, balanceamento, cuidar das rodas do pneu do seu carro. Abraço, galera. Obrigado pela sintonia e vamos de música, Milton. Isso é importante. Não, falar em você viajar, você tem viajar. Que deixar o seu carro tranquilo, mais segurança. Falar em mandar alô, quero mandar um alô pro meu amigo goiano, o Alcides Alves, o meu amigo goiano da Tapeçaria do Goiano, se precisar também, né? Meu amigo goiano, que é o meu. Um cara muito bom na gastronomia, sabe? O melhor churrasco, aliás, de Rio Preto, no meu cotidiano, é com o meu amigo goianinho. Abraço aí, goiano. Goiano, que é um amigo de longa data, dos meus 20 anos de Rio Preto. Ah, o goianinho tá. Campo Grande também. Não, o goiano ele é de Tocantins, ele não é mais goiano, agora tem que ser tocantinense. É um cara que tá. O cara que tá comigo nos bons e nos maus momentos, meu grande amigo, irmão goiano. Abraço, goiano. Muito Vamos bem. Ouvir agora o que preparou Marcelo Ferri na trilha sonora do nosso Raimundina Líder. 8h28. Demais. Líder. Quiero deciros, ya no aguanto más. Quiero olvidar los nubarrones. Quiero tocar el mar y revolcarme entre tus flores. Que ya estudié y ya trabajé, y el invierno acabó, ya que en Garate no para de llover, saca ya la góndola, y dime cómo esa nube llegó, dime cómo nos encontró, su época pasó, solitos tú y yo, la música y el sol. Cuando salga el sol, la la la la la la, la. Oh, oh, oh. Y cuando salga el sol, la la la la la la, la. rádio. Líder FM. Cheias de histórias mal contadas, com fadas mal assombradas. Santos criados sempre omnipresentes, controlam os nossos passos, habitam nas nossas mentes. Em nome de Deus foram criadas entidades, mas suas falsas verdades decapitavam entraves. Sem piedade atiravam para a fogueira, esmalhada no rebanho, acusada de feiticeira. Oi, muita injustiça, alguma documentada. Parece que a humanidade foi criada na porrada, mas não mudou muita coisa, parece que não se aprendeu nada. Não cortou com uma lâmina, agora cortou com a palavra. No meio uma defesa que por dois pedras justiça. Juiz marca o penalti, mas não há ninguém na baliza. E não podes fazer nada, pois aqui quem fiscaliza a democracia da tapa-lhe a vista. Modern times, oh, we are the modern clowns. Yes, we're living in the world today. We live forever and never and then this way. This is forever and never and never. Y ese caminará a pie. Y ese caminará sin saber dónde va. Con una explosión de aire, con vacío vacía su ser. Con una explosión de aire, con vacío vacía su ser. Con una explosión de aire, con vacío vacía su ser. Eu sei, o mundo da lei que dita o bem e o mal, se rege pelo teu estatuto social, facilmente o faz um homem marginal, acidentalmente criminal um dia, quando mudar a mentalidade um dia, quando acordar é para a verdade um dia, quando a igualdade se instalar, para todos o sol vai brilhar. Líder 8h36, esse é o Raimundinho na Líder, todo sábado a partir das 7 da manhã, na programação 983, Josião. E esses aí foram quem? Koalas Desperados, é um coletivo mundial de vários artistas, cantando a equipe Immersion. Antes, quando salga o sol, Los Brodes de Saragossa Espanha. Esse Los Brodes canta mais ou menos aqui, de vez em quando? É, eu acho que tem um jabado, Marcelo, não é possível. Quem mais, o Hamilton, que tem sempre presença? E o Frank Zappa. Frank Zappa. Os dois. Na pessoa se fala Frank Zappa, Frank Martelo, Frank... Não, tava enrolado aqui, né? Mas vamos lá, mais uma mais um resumo de notícias. Hamilton, antes, quem quiser, qual é o brinde que temos hoje? Hoje temos kit da 98, tem camiseta, tem copo, tem caneta aqui da Líder, tem par de ingressos para Cinépolis e ainda suco Prates. Você pode participar aqui pela fanpage de Líder Rio Preto, muita gente participando, deixando o seu nome, e também pelo WhatsApp aqui do Raimundinho na Líder, que é o mesmo do Líder Notícias. Exatamente, é o 981-36-21-40. Legal essa pegadinha do Comole Tudo, é muito bacana. Lembrando, Comole Tudo está com promessas de ser diário, hein? Ah, é? Exatamente. Aqueles malucos. É de segunda a quinta. Segunda e quinta. Mas como o nosso investimento esportivo no país aumentou muito e tem uma variedade, o pessoal tem me pedido para falar dos outros esportes também. É. Então tem novidades por aí. Tem novidades aí para 2017. O que vem por aí em 2017? Vem por aí. Com bola e tudo. E a gente deve puxar o Compartilhando, que hoje é apresentado pelo nosso Hamilton Trevisan. Provavelmente ele vem para as 11 horas da manhã para continuar participação do ouvinte. E o Combole Tudo de segunda a sexta, das 18 às 19. O Hamilton pode fazer uma parceria com o Líder Notícias às 11 da manhã, viu, Nobre? Você sabia? Eu queria te dar uma notícia que em novembro, Dárcio do Vale estará tirando uns dias de férias e quem vai assumir o posto na jornada jornalística do Líder Notícias. Em novembro o Marquinhos já está de volta das férias. Ah, você deu muita sorte. Como diz aquele filme, se dei bem. Se deu bem. Eu pensei que ele ia chegar às 6 horas da manhã aqui. Eu estava achando que nós íamos tomar um café às 5 e meia da manhã. Quero colocar aqui, estou à disposição da emissora para qualquer horário. Eu estou de aprova, né? Eu estou de aprova. Você está de aprova disso. Bom, abraço. E agora um breve resumo de notícias da semana. E agora vamos falar da coisa que as pessoas mais temem: comer. Se liga nessa dica aqui. Uma promoção da Nutella vai te levar para tomar café da manhã em qualquer lugar do mundo com o nome hashtag Bom Dia com Nutella. A ação acontece até 30 de novembro. Para participar, basta postar uma foto do seu café da manhã com Nutella no Instagram com hashtag Bom Dia Nutella e cadastrar-se no site nutella.com ou cadastrar-se no site nutella.com.br. Os interessados deverão ter 18 anos ou mais, ser residentes no território brasileiro e poderão postar até uma foto por dia até o final da promoção. O nome do ganhador será revelado no dia 3 de dezembro de 2016. A Nutella não se restringe só a São José do Rio Preto, essa promoção. Ela é estendida a todo o território nacional. Então, cadastrar lá no site. Muita fé, muita boa sorte, boa sorte demais. Isso aqui tá que nem ganhar na Mega Sena, né? É. Vamos lá. Só ganha também quem participa. Né? Eu e os meus comentários apimentados, né? Dessas promoções mirabolantes, né? Pimenta com Nutella. Aqui você não concorre com o Rio Preto, você concorre com o Brasil inteiro. Né? Muita chance. Continuando falando de comer, um mineiro fez sucesso. Ó, Milton, essa aqui é bacana, hein? Um mineiro fez sucesso na rede social ao publicar fotos de sua criação. José Giglio, produtor de queijos lá em Belo Horizonte, ele pede Beraba. Não é perto, não, é longe. É longe, Belo Horizonte, Beraba. É, 800 quilômetros. Nossa, 800 pra mim eu saio cedinho e vou almoçar lá em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, 940 quilômetros. Ele teve a ideia de incrementar a famosa iguaria mineira após fazer um curso em São Paulo. Ele é produtor de queijo lá em Belo Horizonte. O queijo que era mineiro virou queijo paulista. Ele resolveu rechear o queijo fresco com goiabada cascão, doce de leite com coco e Nutella. O farmacêutico desempregado resolveu criar uma fanpage para divulgar o seu negócio e hoje faz o maior sucesso. Com muitas encomendas, o José agora pretende ampliar o negócio dos queijos Triunfo e já lançou dois sabores salgados: requeijão light com azeitona preta e requeijão light com rúcula, orégano e azeite. Os queijos custam entre R$ 23 e R$ 29. Até que não sai caro, não. Eu não vou fazer comentário, porque você sabe que meus comentários são muito apimentados. Vou mudar para a próxima notícia, até porque até este sábado, alguns voos da Azul participam de uma ação comemorativa para o Oktoberfest. Nesses dias, os passageiros poderão degustar cervejas da marca Eisenbahn, né? O happy hour a bordo dos aviões da Azul ocorrerá nos voos entre 4 da tarde e 8 da noite. Essa não seria happy hour, seria happy... Só participam as rotas que tiverem mais de uma hora e meia de duração. Nos terminais de Viracopos, em Campinas, em Belo Horizonte e no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Florianópolis, Joinville e Porto Alegre. Não sei no que isso vai dar, mas tudo bem, vamos beber e viajar. Depois é só... né? A estimativa da companhia é que a ação alcance cerca de 80 voos com 10 mil clientes provando a cerveja. Comentário, José. Você já experimentou tomar cerveja e pegar um avião? Não, ainda não, mas não deve ser uma se eu não estiver no comando, passar por uma turbulência. É, ó, os testes aí vão, na prática, vão mostrar qual que é a consequência. Não, você vai beber disso. Tanto, você vai desmaiar e não vai saber nada. Mas eu não acho que vai ter um... Espero que o piloto não pode, o piloto participe desse happy hour. O resto tá liberado. Tá liberado. Tem banheiro, tem saquinho lá pra... Nossa Senhora. 8h43 agora, rápido intervalo, a gente volta com a última parte do Raimundinho. Fica ligado aí nos 98.3. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. É, agora nós vamos falar de comida boa. Antes eu queria mandar um abraço, Hamilton, para um amigo meu, também Hamilton, Jorge Hamilton, que está na nossa audiência, um jornalista também que fez faculdade comigo, um grande camarada que só tem... Bom, só tem um problema igual o nosso outro Hamilton, que também é corintiano. Deus criou o homem, depois ele aperfeiçoou e fez o corintiano. Agora nós vamos falar de comida boa. Termina hoje uma das mais tradicionais festas de Rio Preto, a festa de São Judas Tadeu. Além dos tradicionais pratos de quermesse, o evento este ano traz uma novidade no cardápio. E a Michele Montemor conversou com o padre Luiz Caputo sobre o que tem de novo. Ouça aí a reportagem. Hoje é o último dia da tradicional festa de São Judas, aqui em Rio Preto. O evento é conhecido por resgatar as delícias das antigas quermesses. Há 5 décadas no calendário da cidade, este ano a festa traz diversas novidades. O Raimundinho na Líder conversou com o padre Luiz Caputo, reitor do santuário e presidente do Serviço Social São Judas Tadeu, que contou para a gente um pouco mais sobre a festa. Essa é uma festa bastante tradicional da nossa entidade. Esse ano são 54 anos que nós realizamos esta festa de São Judas. São Judas é um santo de devoção popular, por isso muito lembrado aqui no Brasil. E nós celebramos a sua data litúrgica no dia 28 de outubro. Por isso preparamos com muito esmero toda a sua festa. E, junto com isso tudo, nós celebramos a nossa quermesse, onde nos ajuda no trabalho social que aqui realizamos, atendendo as nossas 400 crianças, com vários cursos, atividades, uma boa alimentação. Então, por isso que é importante esse evento que nós realizamos. O religioso, em honra a São Judas, e também essa parte de confraternização da comunidade, que é uma confraternização solidária. Padre, e quais são as novidades da festa para este ano? Esse ano, nós teremos como grande novidade de alimentação o lanche de pernil, que nós não tínhamos até a última festa. E também outros eventos que vamos ter, onde vai estar acontecendo um feirão de produtos para as nossas residências, e tudo o que a gente pode fazer para agradar o nosso público, a gente procura trazer para os nossos eventos. Além do lanche de pernil, frango assado, polenta, doces e da feirinha de produtos, o que o público vai encontrar no evento? Além de comidas boas, bem preparadas, que a gente tem ali em todo o espaço, a proximidade, possibilidade de beber uma bebida gelada, enfim. Além disso tudo, nós temos um espaço criança, onde os pais podem ficar assim participando da festa, sem a preocupação com seus filhos. Teremos também o estacionamento, entrando pela marginal, onde nessa festa nós não cobramos, ele é beneficente e gratuito para os nossos usuários. Ficou com vontade? Então não perca a festa de São Judas, que acontece hoje a partir das 19h30, na sede do Serviço Social, que fica na rua José Bonifácio, número 1598, no Jardim Roseiral, em Rio Preto. A entrada e o estacionamento são grátis. A todos os ouvintes do programa, eu quero convidar. Será uma honra recebê-los aqui no São Judas. É uma maneira, sim, da gente estar se confraternizando, nos encontrando, e de uma forma bastante solidária, porque assim você está ajudando todo o nosso trabalho social aqui realizado. Então será uma honra receber os ouvintes do seu programa. Para saber mais sobre o cardápio e os preços dos quitutes, acesse o raimundin.com.br. Michele Montemor, para o Raimundin na Líder. 8h52. Agora vamos de música, nobre companheiro. Temos mais uma matéria da MC mais Sofia. Da MC Sofia. Então esse é eu que estou na área aqui. Bom, MC Sofia, 12 anos apenas, né? Comentando que ela acabou de ouvir na rádio, que é demais. Toca amanhã no Sesc Rio Preto. Amanhã é domingo. Tá, gente? É domingo, tá? Ela conversou com o Raimundinho sobre viagem e comida. Confira na reportagem da nossa pequena MC, né? Que MC Sofia. Entrevistada pelo nosso amigo Marcelo. Nobre Marcelo Ferro. Vamos ouvir então. Com dois hits que bombam nas redes sociais, Princesinha Que Nada e Minha Rapunzel Tem Dread, a paulistana MC Sofia surpreende ao produzir sons contestadores sobre paradigmas sociais. Com 12 anos de idade, ela foi destaque na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ao dividir o palco com Carol Conká. MC Sofia se apresenta amanhã, às 16 horas, na comedoria do Sesc Rio Preto, com entrada gratuita. Ótima pedida para começar a Semana da Criança. Raimundin bateu um papo sobre viajar e comer com a nova estrela do hip-hop nacional, que começou sua carreira aos 6 anos de idade, após participar do projeto O Futuro do Hip-Hop, na capital paulista. A música me levou pra viajar de avião pra vários lugares, me levou pra conhecer outros estados, conhecer famosos e pras Olimpíadas, então me levou pra bastante lugares grandes. MC Sofia gosta de viajar, algo fundamental para quem quer propagar sua mensagem por meio da arte. Mas não é só trabalho, não. Se adultos não resistem a um bom passeio, imagina alguém de 12 anos. Eu gosto de viajar. Meu lugar preferido que eu fui foi no Rio de Janeiro, né? Que eu vou várias vezes. Quando eu vou viajar com a minha mãe, às vezes a gente vai pra Praia Grande, pra casa da minha tia. Ou às vezes eu vou pra cachoeira. Às vezes eu vou pro shopping, pro cinema. Depois de cantar pelo Brasil, MC Sofia pensa em conhecer o mundo e parece estar preparada para aproveitar ao máximo a aventura. Eu sonho ir para os Estados Unidos e para todos os países, assim. Quando eu vou para lugares diferentes, eu gosto de experimentar as comidas, comer tudo, fruta, doce, salgado, conhecer mais, poder passear para ver como é o lugar. Quando não está na estrada, a trabalho ou a passeio, MC Sofia leva a vida normal de uma criança de 12 anos. Quando eu não estou cantando, eu fico na escola, né, dia de semana. Às vezes eu vou ficar com a minha avó paterna e materna, com a minha avó Lúcia, com a minha avó, e também eu fico com meu pai, brincando. E para encerrar esse bate-papo, MC Sofia deixa um recado para a garotada, que serve muito bem para os marmanjos também. O legado que eu dou pra todas as crianças é que se gostem, se aceitem, que comecem a saber mais sobre a sua cultura, sua origem, que não ligar porque as outras pessoas estão falando, se elas estão te xingando, não guardar pra você, contar pra alguém se for muito forte, e que brinquem bastante, aproveitem sua infância, e um beijão. Valeu, MC Sofia. E você, ouvinte, se liga! A MC Sofia se apresenta amanhã, domingão, às 16 horas, na comedoria do Sesc. A entrada é gratuita. Marcelo Ferri, para o Raimundinho na Líder. É isso aí. Hamilton, tem um som da MC Sofia pra galera ficar, se identificar aí com o nosso talento? Mirim? Vamos ouvir então? Vamos lá. Bora lá, 5 pras 9. Jogue suas tranças. Na minha história ela tem dread africana. Agora eu vou contar o meu conto pra vocês. Como todas as histórias começam por uma vez. Era uma vez uma princesa Rastafari que nasceu no reino de Sabá. Na minha história quem diz que a bruxa é má? Meninas unidas podem tudo mudar. Aqui inimiga não vai rolar. Não vai rolar. Aqui inimiga não vai rolar. Não vai rolar. Aqui inimiga não vai rolar. Não vai rolar. Na minha história, Rapunzel tem dread. Ela é negra e é Rastafari. Não precisa de um príncipe pra se salvar. Ela é empoderada e pode o mundo conquistar. No seu cabelo dread tinha força e poder. Sua beleza africana não tinha o que dizer. História eu inventei porque não vi princesa assim. Me mostraram uma, isso não dá pra mim. Princesa Etiópia, esse nome eu batizei. País que venceu lutas, tudo que eu precisei. Estou muito feliz de ver a história acontecer. Crie uma princesa que pareça com você. Crie uma princesa que pareça com você. Crie uma princesa que pareça com você. Crie uma princesa que pareça com você. Crie uma princesa que pareça com você. Crie uma princesa que pareça com você. Crie uma princesa que pareça com você. Crie uma princesa que pareça com você. Crie uma princesa que pareça com você. Aqui inimiga não vai rolar. Não, não vai rolar. Aqui inimiga não vai rolar. Não vai rolar. Aqui inimiga não vai rolar. Na Líder, 2 minutos agora faltando para as 9. MC Sofia, atração de amanhã aqui em São José do Rio Preto. O rap muito bem? Ganha aí, tá ganhando cada vez mais aí espaço aí no cenário musical brasileiro, né? Encabeçado por Emicida, né? Que é um grande talento aí da música. Emicida é bom. E já tá fazendo aí seus seguidores aí mirins, né? Exatamente. Muito bacana, legal. Muito bem, 2 minutos para as 9, quem tá levando o kit da 98? Camiseta, mais copo, mais caneta aqui da 98. Par de ingressos da Cinépolis e ainda suco prates, saindo para Camila Medeiros. Parabéns para você, viu, Camila? Camila Medeiros, agradecer a todo mundo que participou, compartilhou também pela nossa fanpage e pelo WhatsApp. Lembrando que a partir de segunda-feira, 5 dias úteis para você retirar o seu kit. Tiradentes, R$22,99, esquina com a Prisciliano Pinto, Boa Vista, só chegar entre as 9 da manhã e as 5h30 quer dizer, da tarde. Quer dizer que acabou, Hamilton? Acabou, mais acabou, um. Acabou. Pô, antes, vou só mandar um alô, um abraço pro Renato Zamprônio, que tá na audiência, mandando alô pra gente. Beleza. Aqui também. Ó, só lembrando que a partir de segunda-feira nós já temos aí no nosso podcast o programa de hoje, pra você que perdeu, e sempre de segunda a sexta temos o boletim do Raimundinho na Líder durante aí o Líder Notícias às 7h30 da manhã. Exatamente, segunda-feira já vai estar no ar no liderfm.com.br, na nossa seção de podcasts, o Raimundinho na Líder, edição deste sábado, vai estar lá. E o boletim do Raimundinho na Líder, de segunda a sexta, dentro do Líder Notícias, geralmente às 7h30 da manhã. Muito bem. Eu vou ficando por aqui, lembrando que no próximo sábado não estarei presente, estarei só no pensamento e na inveja dos meus caros amigos, né? E desejar a todos aí um bom final de semana e uma excelente... semana para a criançada que está de folga na escola, vai poder dormir até tarde. Inclusive, queria compartilhar uma ideia, que eu sou um cara que sou a favor que as crianças só deveriam começar a ir na escola a partir das 10 horas da manhã, porque perdem a melhor parte do sono, não deu tempo de recarregar as energias. E não presta atenção na aula. E dorme na carteira, e depois exatamente, vai mal. Então, se começar um pouquinho mais tarde, 9 horas, aí, não precisa nem ser às 10... Eu acho que é até o ideal, e os analistas também acham. Galera, semana, galerinha, que curte a Líder, semana que vem, dormir até acordar, né? Palavras do nosso do nosso conhecidíssimo Rodrigo Bocardi, lá da TV Globo, que apresenta o Bom Dia São Paulo e fecha sempre a edição de sexta-feira com essa frase maravilhosa aos nossos ouvidos. Lá em casa o Manuel vai tocar o terror então essa semana, que o Manuel ele já acorda quase na hora de ir, agora então ele vai... Agora não vai acordar. Vai acordar. Um abraço pra Michelle e pro Marcelo lá em Ribeirão, boa sorte no rally da Mitsubishi, e aí, sábado que vem a gente tá aqui, eu, Michelle, Marcelo, Hamilton e o nobre amigo Ricardo vai estar ausente. Muito bem, galera. A gente se fala daqui a pouquinho com a equipe de promoções da Rádio Que É Demais. Na sequência tem o Renato Mapelli pintando por aqui e trazendo muita música e prêmios na sua manhã de sábado. O Raimundinho tá de volta no sábado que vem, hein? Ok? Beleza? Tchau, tchau. Você se divertiu com Raimundinho na Líder. Sábado que vem, mais um encontro marcado, a partir das 7 da manhã. E em nosso boletim, dentro do Líder Notícias, de segunda a sexta-feira.